Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. No próximo fim de semana há a festa do bacalhau na Gafanha da Nazaré, Ilha Boabeiro. Para todos os gostos, bacalhau do bom e do melhor. Festa do bacalhau na Gafanha da Nazaré, Ilha Boabeiro. Com o apoio Antena Web. Diz lá que isto não foi uma entrada. Já agora esqueceste de dizer que a festa é de 13 a 17 de agosto no Jardim Odeirão. Eu não me esqueci de dizer, esqueci-me foi das datas. Não me esqueci de dizer. Onde tem, já agora, muitas atividades, tem muitas tasquinhas, muitos restaurantes que servem bons pratos de bacalhau. Também podem visitar o Navio Museu Santo André, tem uma praia fluvial, bem, também tem a Praia da Barra, que é logo ali ao pé. Mas isso é Aveiro, não pode ser. Ficar... Isso é Aveiro, isso não se pode dizer que isso é Aveiro. Tem que ser Ilhavo, porque senão os abelhãs ficam chateados, não pode ser. Portanto, o próprio Jardim Odeirão é bastante bonito. Tem lá o Navio Museu Santo André, como eu disse. Tem as várias tasquinhas onde... O pessoal pode beber umas inzas e assim. Bons pratos de bacalhau. Exatamente. Tem uma com praia alho também. Fluvial também. Sim, também. Tem uma praia fluvial. Vão lá estar artistas. Para enumerar alguns, vai estar o Herman José, vai estar o Miquel Carreira, salvo erro, vai estar Rita Guerra, também vai estar, e agora falta o nome da fadista, como é que ela se chama? Que o último nome é João. Gisela de João. Exatamente. Eu sabia, já estava a ver se te lembravas. Mas... Os abelheiros, ou abelheiros, como é que se diz essa coisa? Não sei como é que coisa, ou seja, não sei se vocês sabem, não é? Que era a Gisela João Quaratara. João, não é João, como lá de Lisboa, é João. Gisela João. Pronto. Que vai estar em Ilha, a Gafanha da Nazaré, Ilha. Porque se vocês dizem a Gafanha da Nazaré Aveiro, vão corridos a pontapé. Pelos gafanhões de Santo Porto. Não, é Gafanha de Nazaré, Ilha. Exatamente. Distrito de Aveiro, pronto. Assim exatamente. Pronto. Já agora, a Gafanha de Nazaré, sede de freguesia daquela terra. Mas e, sem esquecer, Gafanha de Nazaré, concelho de Ilha, distrito de Aveiro, região norte do país Portugal, possuímos pertence à Península Ibérica, continente Europa, planeta Terra, sistema solar da Via Láctea. Exato. Que é especificamente aquela que dá leite. Por isso é que é láctea. Pronto. E para agora ser mais completo, de carro fica a uma hora de Porto. Portanto, pronto. E talvez meia hora Coimbra, de carro. Não sei. Então isso sabia de barco? Não há rios até lá? Acho que tem um porto. Ah, mas peraí, de Ilhavo, do Porto de Ilhavo até Ilhavo, a uma hora de carro, ou seja, do Porto até Ilhavo, realmente vocês têm saudades muito más. Do Porto, ou seja, da outra margem de onde estás. Ah, é que eu conheço, é que eu conheço caracóis que fazem Porto Braga mais rápido. Não, da cidade do Porto à cidade de Ilhavo. é uma hora de viagem de carro. Mas, espera, mas da cidade de Porto mesmo, ou seja, se for da cidade de Gaia, é mais ou menos? Provável. Especificamente, o quê? 55 minutos, mais ou menos? Talvez. É, porque se for da cidade da Maia, que por acaso também... Desculpem, eu acho que disse uma asneira, não foi propriamente com esse sentido. Eu não costumo a asneira, mas... É que eu disse, se for da cidade da Maia, estás a ver? Ah. Se for da cidade da Maia... É como a outra que dizia, que vai abrir um restaurante de fast food. Exato. E depois... Epá, mas isso dá, mas vê que dá, não sei o quê. Epá, olha, se fast food der, convida-me. Pronto. Exatamente. E, portanto, vamos lá ser claros. Se for da cidade da Maia, que é para os ouvintes mais maliciosos não pensarem coisas que por acaso até não são. Espera aí, é Maia ou da Maia? Não, é que da Maia é em Lisboa. É que se tu vieres da Maia para Évora, para Ilhavo, se tu vieres da Maia para Ilhavo, isso é uma distância que nunca mais acaba. Quer dizer, por acaso acaba, mas não sei onde. Então é da cidade. Da Maia. Maia? Não, da Maia, da Maia. Da Maia? Ai meu Deus, eu confundo tudo. Maia, fica só assim. Maia! Por acaso não tem nada a ver com a taralhógula, como é que se chama essa coisa? Taróloga. É a mesma coisa. É, taróloga, exatamente. Não, não tem nada a ver nem com a velha nem com a nova. É uma cidade diferente. Lembra, é assim uma cidade de meia idade, está a saber? Pronto. E... Sabes que a Maia é uma catraia que sai sempre de saia de noite para a gandaia. E mais coisas. Terminado em Aia, que agora não me recordo. Como, por exemplo, Gaia. Exato. Que era uma aia. E que ia sempre para a praia. Sim. Mas não era para a Praia da Barra, não. Por acaso, que eu saiba, não ia para a Praia da Barra. Mas isso é a beira, não se diz. Pronto. Está noticiado. E já agora, se querem... vão lá estar outros artistas, porque afinal é assim que vai lá estar a tarde toda, no domingo, dia 17. A SIC não nos pagou o cachê. Os outros não nos ofereceram uma Santos e os bonitos bacalhau. A SIC não nos ofereceu nada. Não, e vão lá estar. Mas se vocês quiserem outro tipo de festas, também podem aproveitar, porque em plena cidade, digam, está a decorrer a festa da Nossa Senhora Frante, que começou no dia 7, ou seja, 7, 8 e 9, depois 14, 15, 16 e 17. Isso é muita gente. É muita gente. Perto do Tribunal de Ilha, que fica perto da Câmara Municipal de Ilha, que fica perto do Centro Cultural de Ilha. Já tem três. E que, por sua vez, também fica perto de alguma coisa que por acaso agora a gente não sabe. É no Centro de Ilha. Ah, fica perto do centro, portanto. Não, é, o Centro Cultural de Ilha e a Câmara Municipal de Ilha são no centro da cidade. Pois, porque senão não era centro cultural, senão era periferia cultural. Tá bem visto. E depois o tribunal é mesmo no centro da festa, onde está a capelinha da Nossa Senhora Prante. Mas também está bem sinalizado, porque eles este ano fizeram flores plásticas e puseram sinais nas ruas a enfeitar. E aquilo está bastante bonito, portanto as pessoas chegam lá. Ainda mais, tem uma entrada da Autostrada 17 e abriu agora também lá perto, mesmo junto, o continente. Aliás, até te digo mais, isto é assim, vocês têm o tribunal mesmo lá à perna, portanto façam o favor de se portar bem. Porque vocês se portam mal, se bebem um bocadinho demais, se insultam, por exemplo, o Cavaco Silva. É que bom logo. Tribunal, é como é? É o tribunal, é que encostado ao tribunal está a GNR. Ah, ou seja, ninguém pode beber demais nessa festa, porque a GNR está ali mesmo a olhar. É uma certíssima. Vem um S com quadro da Maia. Da Maia, melhor dizendo. Da espaço Maia. M com letra maiúscula já agora, que a cidade escreve com nome maiúsculo. Com letra maiúscula. Portanto, um gajo da Maia bebe assim uns copitos antes de sair de casa. Ainda está a digerir o sangue que está no álcool, não é? Exato. chega ali, amigo, pare o carro, assopra aqui no balão. Amigo, você tem mais álcool no sangue do que. Você tem mais sangue no álcool do que álcool no sangue. Está preso. Mas, assim, é que nem tem hipótese, nem tem hipótese. Se continuarem com um jogo tradicional que existia nessa festa, na Senhora Prando, geralmente os que conseguiam lá buscar o prémio, geralmente era sempre alguém que tinha os copos. Ou seja, o que é que eles faziam? Havia um mastro, bem alto, que era besuntado com sebo. E lá em cima tinha um garrafão de vinho e um bacalhau. Então, tinham que subir para lá chegar para tirar, depois desciam. Geralmente, os homens nunca conseguiam, era quase todos os anos era sempre o mesmo, que ia já meio com os copos, conseguia lá chegar. Prontos. Portanto, até dá jeito, talvez. Pois, mas é daquelas coisas. Até aí a garrafa de vinho nunca lhe esquiu na cabeça. Aquela coisa, ah, não gasta, está a subir. Aí não posso dizer gajo no programa, agora que eu estou a pensar nisso. Um senhor, um devido vai a subir, sempre a subir, mas depois chega ali a uma altura que aquela coisa abana toda, não é? E depois a garrafa cai. E parte a cabeça de... Nem era uma garrafa, era mesmo um garrafão. De por cima, mas é que é de plástico. É daqueles que por fora parece palha branca. O que não é branca é plástico. Palha branca. É mesmo aqueles chiclitos. Mas não sei. Não, o que interessa é que no máximo pode matar um indivíduo, mas não se parte. Não interessa. Não, pronto, já fico mais descansado. Eles lá chegavam acima. Nem a meio do mastro eles chegavam. Punham-se logo, escorregavam para ali para baixo. E depois já não conseguiam subir. E esse conseguia sempre. E uma pessoa cai em baixo, ai meu Deus. Se ele... E dá-lhe uma tortura e cai, estatela-se. Mas não. É o que ele faz. Chegava, tirava, descia e ainda se depois punha-se a dançar, era o bobo da festa, para assim dizer. Claro, até o indivíduo, a vida dele era vinho. Não é? Oh. Pronto, que é que. Ei, vinho, uma garrafa de vinho, até lá vou eu. Claro. Não, mas eu estou a imaginar que isto deve faturar muito os senhores de lá da GNR, de lá de Ilhavo. Já que Ilhavo tem assento, não tem? Ilhavo tem, no Ilhavo. Ah, ainda bem, é que eu sim posso me sentar um bocadinho, porque se que é muito pé, canso. Mas, e mais quando estou com os copos, como é mais ou menos o caso de hoje, que eu bebi assim um bocadinho antes de ir aqui para o programa. Portanto, se eu hoje estou assim, se vocês desculpem, porque eu hoje estou, assim um bocadinho animado, não é? Pronto, então, para ver se digeres isso. Podias aqui aparecer, já não sei em que dia é que vão fazer uma caminhada desde o Museu Marítimo de Ilhavo, que por acaso fica ao pé do Centro de Saúde de Ilhavo, até ao navio Santo André, ou seja, até ao Jardim Odino. Sim, senhora. E isso é quanto? Pois, não sei. Pai, 10 km, não? É assim, desde... o museu até ao Jardim Odino, portanto, o museu está ao pé do Aquário dos Bacalhaus, ao pé do Centro de Saúde, tem que se atravessar a Ilhavo inteiro, a gafanha de Aquém, mais a gafanha de Nazaré, para chegar ao Jardim Odino. É capaz de ser talvez uma hora e meia de caminhada? Isso é pouco, não vou, isso é pouco. É quando vou tem que ser mais, que é uma hora que quando eu começo a aquecer. Não faço ideia que trajeto que eles vão... No mínimo tem que ser 3 horas, portanto, se for no caso, o que eu vou fazer é, vou para lá, venho para cá outra vez e vou ter que trazer para lá. Há algo que eu estou a pensar fazer. Está bem. Eu ando 5 minutos ou não ando? Tem que ser pelo menos 3 horas depois. Porque eu, uma hora é quando começa a aquecer, uma hora e meia, quando começa a aquecer. E portanto depois não consigo parar. As pessoas... Mas estás bem? Estou bem. Mas não estás a ir à casa de banho? Andas de um lado para o outro, para assim? Não, é porque eu caminhei uma hora só. E uma hora para mim é pouco. Eu começo a andar aqui às voltinhas porque uma hora é pouco. Para mim tem que ser mais. Isto desencoraja as pessoas aí comigo, por isso é que eu não vou dar voltas nenhumas. Não é por ser gordo, nem por... Estás a ver? Nem é por não querer. É porque eu pelo menos tenho que ser 2 horas e meia até essa caminhada. As pessoas não gostam, ficam desencorajadas, não é? São fraquinhas. E por isso é que não vão comigo. E já agora, dias 14 e 15 às 10 horas e dia 17 às 4. Da manhã? Nada, tarde. Ah, disseste sábado 14 horas, depois às 4 e Não, pensei que era da dias manhã. 14 e 15 às 10 da noite e dia 17 às 4 da tarde. Ah, às 16, portanto. Sim. Exato. Vou fazer viagens na minha terra. Então estou à espera das pessoas no pavilhão Terra e Mar, também no Jardim Odino, no Festival do Bacalhau. Esse passeio, essas viagens na minha terra, ou seja, é tipo um passeio, é feito pelo, ou patrocinado, feito pelo Cicerone Tours. O que estou a ver é que isso lá para essas bandas é tipo Expo 98, mas em bom. Exato, é tudo bom. Ah, Então o bacalhau nem quero saber. pois. As receitas que fazem lá do bacalhau é as baldilhas, muito ótimas. Senhor. O nosso pão típico pode ter ou chouriço dentro ou pode ter bacalhau dentro. Prefiro só isso. Eu também. Gosto, eu não gosto, eu não gosto desse país cheio de espinhas. Eu gosto mais de chouriço. Porque o chouriço a gente come. O bacalhau a gente tem que entrar a comer, mas com cuidado para não comer nenhuma espinha, porque às vezes acontece, não é? E depois é que aquela coisa. Aqui talvez não, porque o pão, o chouriço é posto dentro de pão e o pão vai assar em forno de lenha com o chouriço já lá dentro. E o bacalhau, a mesma coisa. Ah, portanto as espinhas também ficam mais moles depois. Não, não tem espinhas, é bacalhau Sim, mas tostado. às vezes pode acontecer que fique lá uma espinha assim encravada na. Não sei, para uma pessoa fica. Então, Zé, estás louco? Então, senhora, estás afónico? É uma espinha. Pode acontecer. Ah, mas eu gosto mais do pão com Pois chouriço. eu também gosto mais de pão com chouriço. Sabes, um dia. Um dia eu comprei uma garrafa daquelas de água com gás, tipo água das pedras, mas aquela água que Deus quis, que eu não digo que é freeze, porque não posso fazer publicidade à freeze, porque senão dizia que era freeze, mas pronto, então comprei uma garrafa de freeze. Epá, mas não sei, já vinha um bocado assim acompanhado, estás a saber? E deixei cair a garrafa, ela partiu. Eu já estava assim um bocadinho, não digo com a garrafa, porque também não vamos exagerar, mas com o garrafão talvez. E então comecei assim a chorar no supermercado e veio um, aqueles que vão lá com os carrinhos de um lado para o outro. Então, amigo, o que é que se passou? Ah, aqui uma garrafa. Amigo, não chore isso, não chore isso, já passou, não chore isso. Pronto, era uma piada com o chore isso, estás a ver? E pronto, é isso. Bom, agora Ok. é aquela parte em que os ouvintes vão ter a mobilidade de sair, porque senão não sei com o programa, se eu. Não é? Uma pessoa está aqui. Exato. Pois. Bem, hoje, bem, vocês já perceberam que é o Carlos Bonaparte e a Adriana Ah! Pequena. A sério? Eu, a Adriana Pequena, até sabia. O Carlos Bonaparte, por acaso, não me pareceu. Ela costuma ser assim, aquela voz mais de: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição desta nossa Trezena em Ponto. Não costuma ter aquela voz assim a Porto, assim meio. Já velhote, meio coisa, já, não sei. E hoje é um programa especial dedicado aos nossos imigrantes, porque afinal estamos no mês dos imigrantes, no mês de todas as festas da aldeia, da vila, de cidades. Portanto, E de gafanhas? sim, também. E dos meses dos festivais. O que não falta aí são É festivais. verdade. Loucura Por exemplo, e. E o outros nosso Três em Ponto é um festival todos os domingos, sempre com muita loucura. Por exemplo. festivais. É pura da loucura, Exatamente. como o outro. Bem, mas hoje temos lá Bem. quatro musiquinhos. Hoje é menos, porque nós andamos a fazer dieta de música, já andamos a comer menos, então temos que apresentar menos de cada vez, porque senão ficamos mais gordos, pelo menos eu. Oh. Bem, vamos iniciar com as duas primeiras, Exatamente, com certo? as duas primeiras e depois vamos acabar com as duas últimas. Mas Opa! é verdade, hein? Ou melhor, vamos acabar com a, vamos começar com as. Como é que se diz? Antes da antepenúltima. As primeiras de Vamos, fim. exatamente, vamos começar com as últimas a contar do fim. E depois vamos acabar com as primeiras. É contado ao fim. Também é bom, também é bom. Eu prefiro pensar que vamos começar com a andante e antepenúltima. Não é andante, isso é para os transportes. Estou a dizer andante penúltima e antepenúltima. São as músicas que nós vamos ouvir agora. Mas antes temos que dizer o que é. Tá. Que é para os amigos saberem, senão não sabem. É. Vamos então iniciar com uma música muito triste. Acho que é a mais triste de todas. Com o Graciano Saga, com o Vem Devagar Imigrante. Bem, uma boa... portanto, como é que vai dizer? Agora falta uma palavra. É um bom conselho para virem devagar todos os imigrantes, nos estiverem a ouvir, porque a pressa é inimiga. E vocês devagar também cá chegam. Depende do ponto de vista, desculpa interromper-te, mas na altura em que ele fez isso não considerou um transporte muito importante. É que se o avião vem devagar, perde o sustento de sustentabilidade e cai. Portanto, o avião tem que vir depressa. Ai, de carro. Porque lá, o título da canção não diz vem devagar imigrante se vier de carro, só diz vem devagar imigrante. Não sabia. Pronto. Até que se vier num TGV é mais rápido. Mas, como conselho para quem vem de carro, é um conselho muito importante, virem devagar, virem atentos, descansem também em meio da viagem, parem uns bocaditos conforme a distância que têm, parem para beber um café, para esticar as pernas, ponham os cintos, não bebam bebidas alcoólicas, não falem ao telemóvel, mantenham as distâncias do carro da frente e cumpram as regras de trânsito. Pronto. Eu estava aqui a pensar. Descansar no meio da viagem? É que se for no meio da viagem, vai acontecer mesmo o que aconteceu ao desta música. Opa! Tu podes dizer, não, parar e descansar, mas nessa altura já não está a viajar, está parado. Não está a viajar, portanto, não é no meio da viagem, porque no meio da viagem, a não ser que ele vá. Tem alguém que vá conduzir também e ele passa para o banco de trás para sonar um bocado, para ressonar um bocadinho. Pronto. Assim? Assim também, assim dá para descansar. Mas olha, os outros também foram a descansar no meio da viagem e não lhes perdeu nada. Também ficaram lá no caminho. Não foi só o condutor. Portanto, também descansar na viagem também pode ser um perigo. Melhor que vocês parem todos o carro e descansem. Exato. Parem o carro, descansem, bebam café, estiquem as pernas. Parem assim à sombra de uma bananeira, de preferência. Pronto. Também, podem fazer isso. Bebam um cafezinho, um cappuccino, sei lá, um Red Bull. Assim, enquanto vocês... Ah, olha, é verdade. Será que se todos beberem Red Bull, todos os ocupantes da viatura, beberem Red Bull, será que o carro voa? É que são muitas asas. Pois é, Red Bull batata. Olha, que é capaz de fazer... Este programa está a ser muito lucrativo. A festa de Inter já nos pagou o caixão, umas sandezinhas de bacalhau e chouriço. Depois, assim que também já nos pagou lá o caixão da publicidade. Agora, Red Bull, sim senhora. Hoje saímos aqui ricos. Sim, é. Mais. Ah, e depois é o João Cláudio. Não. Graciano Saga. É o nome artístico de Alfrego. Alfrego. Alfredo Braga. Era, exato. Que era um cantor português que faleceu em fevereiro deste ano. É verdade, e que a Antena Web foi o primeiro órgão de comunicação social. Bah, agora até vou falar a sério porque é um facto sério. A Antena Web foi o primeiro órgão de comunicação social a dar esta notícia, de uma forma oficial. Fonte muito próxima do cantor comunicou-nos com meia hora. Desde que foi confirmada, a pessoa recuperou-se. Em menos de meia hora, confirmou-nos da morte de Graciano Saga. Sim, agora pode ser. Já passou um momento sério, já disse. Já falei demasiados segundos a sério. Sim. Tendo vivido cerca de 4 décadas em França, teve uma carreira em que se celebrizou, em particular, junto da comunidade imigrante portuguesa. Uhum. Utilizando o nome de Alfredo Braga, participou com o Kim Barreiros num grupo denominado Super Trio. Mas falta aqui alguém. Assim era o Super Trio. Era a Dulce. Era ele, o Alfa. Aliás, não. Primeiro era ele, o Alfredo Braga e o Delfim. E depois o Delfim morreu e ficou o Dulce. Entrou o Dulce para o lugar. Ah. Sim, é verdade. Na década. Pronto. Não sei. 70, 80, não sei. E já não tenho mais. Quantos anos nada. É que ele tinha, sabes? Ok, Graciano Saga. Tinha 65. Pois, pois então foi na década de 70 que ele participou, exatamente. Antes de ir para a França, ele depois, ou não sei como é que foi, mas acho que foi antes de ir para a França, ele teve pouco tempo. Porque, aliás, depois o grupo até acabou, o Super Trio, porque ele também saiu. Então ficou ele só aos duetos com a Dulce. Pronto, foi aí. Ah não, peraí, o Delfim morreu depois. Pois é isso. Está certo, o Delfim. Não, o Delfim morreu pouco depois. O Graciano Saga, o Alfredo Braga, saiu. Ele esteve lá pouco tempo no grupo. Saiu do grupo. E depois ficou ele a cantar ao desafio com o Delfim e com a Dulce. E depois é que morreu o Delfim, ele ficou só a cantar com a Dulce. Exatamente. Isto é que me rei. E dele não tem mais nada. Pronto, o João Claro. Bem, eu confesso, não sei quantos anos é que ele tem, mas sei que ele é um cantor de Aveiro. E ele é um cantor de Aveiro. Ele conheceu muito. Ele ficou muito conhecido porque ele era o canonizador. Era. Pensava que era bombeiro. Não, ele era canalizador e também era bombeiro, mas também era canalizador. Mas sempre teve um sonho, que era um sonho de cantar. Até um dia lançou um disco. Foi à televisão assim, e começou a fazer um sucesso. Bem, o homem já tem assim uns quantos discos lançados. Um deles foi assim um bocadinho, vá, que era o do pai da criança. A dizer que era ele o pai da criança. Mas foi a propósito dessa brincadeira, ou seja, desse disco. Ah, desculpem, eu disse que o disco dele é uma brincadeira, mas está a brincar eu. Portanto, foi a propósito desse disco que ele foi entrevistado pelo grupo Antena Web, na altura rádio ainda, para o programa Tempo da Antena. O cantor continuou na sua luta discográfica e recentemente lançou um álbum chamado O Guru do Amor. Recentemente mesmo, assim tipo julho de 2014. E então lançou este ou seja, Guru do Amor. Que por acaso é a música que nós vamos aqui ver, ou seja, é a música de lançamento do álbum, que se não estou em erro, é o quinto álbum, ou sexto, do cantor João Claro. Que, já agora, se diga uma curiosidade, João Claro teve. Ele trabalhava com uma editora, que era a editora do Nel Monteiro. Vocês até, desculpem-me de eu estar a fazer aqui esta brincadeira, mas eu preciso mesmo de fazer esta, vá, brincadeira. E enquanto isso vou-vos explicando qual é que era a lógica da coisa. Pode ser? Dás-me permisso? Posso, pronto. Pronto, então, ele trabalhava como editora, que era a editora do Nel Monteiro, exatamente. Obrigadinho por teres. Pronto, e ele então na altura gravou uma música que era o pai da criança, basicamente. Era, ou seja, de que era ele o pai da criança. Não é? Pronto. E basicamente é aquela música. Aquela música que os coisinhos cantavam. Os orquestras Sabre de Ouro. Então, vamos lá ver. Eu vou só pedir aqui só um instantinho. Ok. É porque com a mesma editora trabalhava um senhor chamado António, que por acaso, quando ganhou a Casa dos Degredos, gravou um disco. E ele na altura gravou um disco e tal, e também cantou essa música. Sabias disso? O pai da criança? Sim. Gravou, ou seja, os dois gravaram a mesma música. Com a mesma editora. Ah, sim. Pronto. Se vocês me permitirem... Deixa-me saber se isto corre bem. Bem, está bem assim. Até me lá ver aqui uma coisa. Agora vou estar aqui com o Mariquice a ajustar os segundos e o caralho. Até me lá ver aqui uma música. Primeiro, começa aqui o Sr. António. Ok, já vimos o suficiente. Agora o nosso amigo João Claro. Ah. Mas é parecido, vai na volta. Vocês, desculpa, é impressão minha ou o instrumental é precisamente o mesmo? É o mesmo, engraçado. Só muda as vozes dos cantores. Pronto, portanto, na altura ele gravou, pegaram na mesma instrumental e gravaram os dois aquela música. Só mudou assim o somzinho do acordeão. Claro que sendo o João Claro tinha outra produção, não é? Foi giro. Pronto. Foi assim uma coisa engraçada. Mas voltando ao assunto, esta música chama-se O Guru do Amor. E é que nós vamos ouvir aqui um bocadinho, então, um novo tema do cantor João Claro. Quem te pareceu esta mistura sonora entre... Pois é, eles são... é igual. É verdade. Só muda a voz. É verdade, só muda mesmo... mesmo a voz. Não há mais nada ali... Não. Está o António? Pronto. É assim a vida. Vamos à música então? É preciso, temos de trabalhar, senão os ouvintes têm certeza. Então vamos lá. Uhum. Já voltamos para a segunda parte do nosso programa. Prometo que me vou portar melhor. Sim? Até já! Até já! Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado: mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade.

meia fazem fila ao portão, porque ela e as amigas não querem solidão. Montei o meu negócio como fosse outro qualquer. Só há uma diferença, como o assunto é delicado, só atendo é mulher. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru, à prima fiz um favor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Guru, guru, guru, eu só quero amor e paz. Guru, guru, guru, à prima fiz um favor. Guru, guru, guru, sou o guru do amor. Estamos de volta para o nosso programa 3 em Ponto. Esta é a nossa última parte. É verdade. E vamos ser mais concisos. É verdade. Hoje não há em 3 em Ponto informação, portanto, vamos embora. Então, vamos lá. Vamos agora ouvir o Caramelo com Toma Lá que Zomba. Este grupo, que é um grupo, é composto por profissionais e experientes músicos. Após a participação no Chuva de Estrelas e Cantigas da Rua em 96, a cantora, não me pergunto o nome, juntou-se ao grupo de amigos e assim começou uma brincadeira que se foi tornando séria, ano após ano. De 2000 a 2004 trabalharam com vários nomes nacionais. Em 2005 abraçaram de alma e coração o trabalho, que desde então vem sendo apreciado e reconhecido ao longo dos anos pelo público, marcando a diferença pela presença, simpatia e profissionalismo. Em 2013, iniciaram uma nova jornada, entraram em estúdio para gravar o seu primeiro trabalho discográfico com o produtor J.C. Monteiro e o letrista Carlos Soares. Em junho deste ano, supostamente deve ser 2014, talvez, nasceu o álbum Toma Lá que Zomba, editado pela Espacial, e promete deliciar-vos. Sim. E já agora, o lema deles é fazer cada espetáculo como se não fosse nem o último, nem o primeiro, apenas o único. Pronto, é o lema deles. Sim, senhor. Ah, mas se for o único, não abre tanto esforço. Digo eu, mas como temos que ser mais concisos, não vou dissertar sobre isso. A última música que vamos ouvir é da Cati, Mão na Cinturinha. Cati, ela pertenceu à Staiti, bem, deixa-me cá ler o que eu tenho. Ao longo de 15 anos de carreira, ela lutou e venceu, adquirindo o seu lugar na música, com muitos discos vendidos e com muitos fãs. Ao longo destes anos, fez centenas de espetáculos do norte a sul do país, Açores e Madeira, como também no estrangeiro, dedicando-se corpo e alma à sua carreira musical com o duo Taiti, onde ela aqui era a Ti. Exatamente. A Tá era, era da Tânia. Hoje ela regressa para ficar e arrasar. Ela é uma vaga de energia positiva, cheia de ritmo, cor, alegria, boa disposição e única pela doçura e sensualidade com que dança, canta e encanta todos. Ela promete continuar a surpreender e nunca deixar de cumprir com os desejos e as expectativas dos milhares de fãs. ou melhor, seguidores da sua carreira, com esta nova imagem, ninguém a vai segurar. Este CD, esta nova a música, pertence ao CD Amor à Prova de Bala, que saiu agora em 2014. Uhum. E eu sei, porque é que tu te riste? Quando eu disse que ela era uma vaga de energia positiva por aí fora. Eu sei, mas até te faço perguntar o porquê, mas tu não vais dizer, já sei. Que mais um bocadinho diz outra coisa. Ai, ai, isto é que... Isto dizer que a mulher, seja ela qual for, que é uma vaga, seja do que for, é porque... Ah, vá lá, não me engana agora. Porque se me enganasse, eu ia entrar pior. Era. Mas não me enganei. Não, vaga. Disseste vaga, sim senhor. Ai, ai, ai, ai. Bem, e pronto. E terminamos o nosso 13 ponto por aqui com duas músicas bem animadas para acabarmos o programa e para vos deixar com uma tarde bem animada. E nós vimos para a semana, se não acontecer nada de normal, e não nos zangarmos entretanto. Acho que não. Nós vimos para a semana. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar convosco. Eu também. Agradeço desde já a vossa paciência em nos aturar. Não, estou a brincar. A vossa audiência. E pronto. Espero que continuem. É verdade. Mas pronto, a gente não se zanga. Quanto muito o que acontece é andarmos à pancada. Mas zangar-nos, isso não. Andamos à pancada, pegamos em facas e coisas do género. Olha que eu venho a tal coisa, olha que eu faço não sei o quê, olha que eu corto um bife. Mas é um bife porque eu fui ali ao tal comprar carne, mas aquilo vinha assim grande e ela disse que me ajudava a cortar o bife, só por isso. Mas acaba aí, não, a gente não se desentende a ponto de andar à pancada mesmo. Assim, é só uma brincadeira, assim, a tirar uns pratos e coisas do género. Quando a luz, sei lá, imagino há uns tempos, isto não é só com a Adriana, há uns tempos liguei aqui uma amiga minha, olha, estou com vontade de discutir com alguém, por cima aqui a minha mãe agora tem aqui um serviço de pratos que já não utiliza, pratos e copos, e pá, já tem que partir a velocidade, anda cá, pronto, e às vezes acontece. Já agora, só para que não fiquem os ouvintes a pensar coisas que não são verdade, na passada semana não houve programa por problemas técnicos, não foi porque ninguém se tenha desentendido. Ah, pois. E agora os ouvintes chegaram para a internet e dizem: ah, foi por isso que não houve programa. Ah, pois. Foi por isso que. Pois, ah, porque eles chatearam-se. O que é que ele está a dizer a ela? Ou ao contrário, o que é que foi? E. Não, a gente não se entendeu. Na semana passada foi problemas técnicos. E que poderão voltar a acontecer, porque isto, os computadores têm, por exemplo, pregos de três partidas. E bom, mas não houve aqui desentendimentos nem coisas, não? Estamos entendidos não. Ou é necessário andar aqui às bofetadas ao pessoal? Pode ser para vocês entenderem, não é? Está tudo entendido. Okay. Pronto. Até o 20, voltamos para a semana. Exato. Até para a semana. Até lá. Tchau, tchau. Ai, toma, toma, toma lá mais que zomba. Desce comigo, vem te entregar. Ai, toma, toma, toma lá mais que zomba. A noite é nossa. Toma lá que zomba. Toma, toma lá que